Oi, gente. Deixa eu esqueci de ligar aqui. Oi, gente. Queria falar uma coisa pra vocês. Os vídeos que eu falei antes, né? Então, nós decidimos gravar também. Tudo que vai pro vídeo, né? Pro YouTube, todas as informações. Elas são muito importantes e necessárias para o nosso aprimoramento, para o aprimoramento de vocês, né? Aprimoramento e evolução de todos nós, porque até para nós também, para mim, foi muito importante esse mover que a espiritualidade fez. Onde o Pedro está sendo um instrumento. Né? Que a espiritualidade tem mais usado para trazer as informações que nós precisamos. E só que nem tudo ele vai para os vídeos. O que acontece aqui na reunião, ele vai para os vídeos. Então, quem vem participar da reunião sabe o que que acontece aqui? Sabe qual é o trabalho que é realizado aqui? Que não é o que vai pro YouTube. Acontece aqui? Sim, mas tem coisas que acontecem aqui que não tem como a gente colocar nos vídeos, pelo fato de serem muito fortes. Até mesmo para não tirar a concentração dos médiuns, não tirar a nossa concentração, porque senão a gente vai ficar pensando que está indo pro vídeo e tem certas coisas que a gente sabe que existe uma regra que não pode ir pro YouTube e a gente vai acabar ficando preocupado, tipo, a gente vai pensar ou a gente se preocupa em fazer o trabalho ou se preocupa em se policiar. Com relação ao que tem que ir para o canal, né? O que está no vídeo. Então, por isso que tem o trabalho todo, como já teve muita gente que pediu, ah, grava, não tem como, não dá para a gente fazer isso, porque nós precisamos estar bem, nós precisamos estar focados para sermos instrumentos da espiritualidade para o trabalho que acontece aqui, que não vai para o vídeo. Então são trabalhos intensos. Quem vem participar sabe ver como é que é os resgates que são feitos, os irmãos que são amparados, aqueles que são contidos pelos guardiões da justiça e são levados sobre custódia, né? Vamos dizer assim. Para poder ser encaminhados para os seus destinos, mediante as suas escolhas. Então, são muitas manifestações que acontecem aqui. E essa semana, nós estamos passando uma semana, não vou dizer que é uma semana corrida, nós estamos passando uma semana intensa, aonde não é só o Pedro. Todos nós aqui, eu, a Sônia, o Maico, a Cláudia, a Juliana, todos aqui estamos passando por uma semana intensa, porque cada um tem a sua vida, cada um tem os seus afazeres, mas, no entanto, nós escolhemos estar aqui. Nós podíamos, Pedro podia ter escolhido continuar lá na vida dele, pegação, mulherada, cachaça, bebedeira, saindo o tempo inteiro, saía de serviço, não ficava parado não, já ia, já saía. Ele podia ter escolhido isso, mas ele fez outra escolha. Ele fez a escolha, essa escolha que ele fez, porque é por isso que ele está aqui. Porque ele podia ainda estar lá, vivendo aquela vida dele. Porque a espiritualidade não força ninguém a nada. Não força ninguém a nada. E ele fez a escolha dele de estar servindo a Deus. De estar aqui. Ele está ali quietinho. Ele levantou, ele saiu, ele sentou ali. Sabe por que que ele fez isso? Para sair um pouco do foco. Para deixar eu aparecer. Para deixar os outros médiuns, dar oportunidade dos outros médiuns se manifestarem. Para nós evoluirmos. Essa semana foi uma semana muito intensa para nós. Energeticamente, ataques energéticos intensos, porque nós sentimos, nós somos médiuns sensitivos, e nós sentimos e estamos sentindo. Aí a gente diz assim: ah, os ataques energéticos são dos espíritos, de quem a gente não pode ver. Muito pelo contrário. Os ataques são daqueles que a gente vê. Os ataques são daqueles que nós estamos vendo. Os ataques estão sendo desencarnados, que não colocam em prática os ensinamentos de Jesus, que prefere atacar, prefere julgar do que fazer reforma íntima, do que olhar para dentro de si, porque não quer se deparar com seus defeitos, não quer se deparar com a real realidade íntima. Aí prefere julgar, prefere atacar mentalmente. Todos que estão aqui. Porque se ataca um, ataca todos. Porque nós somos um aqui. Estamos ligados. Só que as pessoas esquecem que é lei de vibração. As pessoas esquecem da lei do retorno. Aí no amanhã não sabe por que está passando por tal situação. Ai, meu Deus, por que que eu estou passando por isso? Volta lá atrás, vai lá no passado. Vai ver o que que você pensou, o que que você fez, as coisas que você fez de mal para a pessoa, até no pensamento que você sentiu e você emanou. Volta lá. Aí não reclama do que está passando. Não reclama, porque foi escolha. Porque os ensinamentos estão sendo dados. Você não é obrigado a acreditar em nada do que está sendo dito aqui. Nada, nada. Ninguém é obrigado a acreditar. Mas se está vendo, se está assistindo, porque nós aqui da plataforma de oração, quando nós assistimos um vídeo, assistimos algo em outro canal, a gente não se manifesta. A gente não ataca ninguém. E a gente até orienta para que os do canal não façam a mesma coisa. A gente pede, não faça, não ataque. Coloque os ensinamentos de Jesus em prática, respeite. Os mentores falarem é uma coisa. Os mentores te usarem como instrumento para dar o puxão de orelha, os ensinamentos necessários, é uma coisa. Agora, se a pessoa acredita que tem um mentor ali ou não, isso é problema dela. Se alguém tiver que incorporar aqui e me usar para me exortar, eu vou deixar. Se a pessoa gostar ou não, o problema é dela, ela que se entenda com Deus. Agora, eu, como instrumento, não vou me negar. Já passei pela experiência de dizer não e pagar o preço. Porque eu escolhi servir. Eu escolhi ser um instrumento. E já passei pela experiência de vir uma mensagem e Deus falar assim para mim, entrega. E era uma mensagem dura. Era uma mensagem de exortação. E quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade. E eu não quis entregar. Não quis. Depois eu me arrependi. Porque eu vi acontecer as coisas com a pessoa e eu não entreguei a mensagem. E se eu tivesse entregado a mensagem, mesmo sendo dura, tinha evitado. Podia ter dado a chance, a oportunidade da pessoa ter se reformulado. Ela teria a oportunidade de ter feito a escolha dela. Passei por isso duas vezes. Duas vezes. Então eu entendo muito bem quando os mentores vêm e utilizam Michael, utilizam Pedro, utilizam a Michelle para falar de uma forma mais dura, para entregar mensagens mais duras, mais incisivas, porque está dando oportunidade para vocês de fazerem a escolha, porque vocês não sabem o que está esperando por vocês lá na frente. Vocês não sabem, vocês lembram da programação de vocês lá do plano espiritual? Vocês lembram? Eu não lembro a minha. Eu não lembro a minha programação. Mas se eu estou aqui, é porque essa era, é a minha programação. Então eu escolhi viver a programação. Poderia não ter escolhido? Poderia. Mas quantos que chegam lá no plano espiritual depois arrependidos que não viveram a programação? Que não viveram o processo? E eu falo sim, vou repetir a palavra processo quantas vezes for necessário. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Nós temos que pensar que nós não sabemos o que nos espera lá na frente. Por mais que você faça uma programação, as coisas mudam. Hoje você vê pessoas que antes dessa pandemia estavam, ó, bem de vida. Lá no topo, grandes empresários que deveriam pensar, tô bem, comigo não vai acontecer nada. Nada. Vocês esperavam? Esperavam, contavam que essa pandemia, que isso iria acontecer? Alguém imaginava isso? Queria abalar tanto a economia de uma tal forma que grandes empresários que estavam lá no topo fizeram isso aqui? Esperavam por isso? Que achavam que por estar lá no topo não aconteceria absolutamente nada com eles? As coisas mudam. Completamente. Futuro a Deus pertence. Sabe por que o futuro a Deus pertence? Que as pessoas não entendem a profundidade desta palavra, desta frase. O futuro a Deus pertence. Sabe por quê, gente? Imagina se dependesse de nós fazermos o nosso futuro. Imagina se Deus não tivesse misericórdia da gente nas escolhas que nós fazemos dia após dia. Seria só destruição. Por isso que diz que o futuro a Deus pertence. Porque Deus não permite que a gente se destrua. Mas Ele usa as nossas escolhas para nos ensinar. Porque é a lei de Deus. E Ele não vai contra a lei dEle. É a lei dEle. E Ele vai usar, sim, o nosso livre-arbítrio para nos ensinar. Quando eu digo usar, muitos não entendem. Deus não é o todo? Deus não está em tudo? Então, Ele é a sua própria lei. Não é isso? Então, se Ele é a sua própria lei, não é Ele que faz? Mesmo nas nossas escolhas, por que que nós temos o direito de escolha? Porque o nosso direito de escolha está inserido na lei de Deus. Nosso direito de escolha, nosso livre-arbítrio está inserido na lei de Deus. Não é o contrário, não. Não é o contrário. Então a gente tem que pensar muito, muito, muito, muito, muito, muito. Aí daqui a pouco vão reclamar e dizer que eu estou repetitiva na palavra muito. Como reclamaram e disseram que eu estava repetitiva na palavra processo. Mas tudo bem. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou aproveitando que até hoje eu brinquei com a Marcinha, conversando com ela, que ela pediu alguns conselhos, algumas coisas, a Marcinha. Aí eu dei alguns conselhos para ela, falei assim: Marcinha, aproveita que hoje eu estou de TPM. Então, por isso que eu estou falando assim, porque hoje eu estou de TPM. Então, acho que a espiritualidade aproveita que eu estou de TPM, né? Porque quem me conhece sabe que eu não sou assim. E uma coisa que eu estou aprendendo aqui na plataforma, gente. Você sabe o que que eu estou aprendendo aqui na plataforma? Eu estou aprendendo a não ter medo de falar as coisas. Porque antes, sabe o que que eu tinha medo? Todo mundo podia me machucar, como já aconteceu. Coisas que eu já ouvi a vida inteira. Fui machucada por palavras. Muita coisa. Lógico que eu não vou ofender ninguém. Eu não vou ofender as pessoas da forma como me ofenderam. Não vou fazer isso. Mas eu estou aprendendo a falar a verdade. Eu estou aprendendo a ser sincera com os meus sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aprendendo também a transmutar os meus sentimentos. Eu estou aprendendo a fazer isso aqui. Eu não sabia. Sabe o que eu fazia? Eu guardava tudo. Eu guardava tudo. Tudo que faziam para mim, que falavam para mim, eu guardava tudo. São dos motivos que a minha depressão agravava. Isso era um dos motivos. Foi um dos motivos que eu quase fiquei careca. Tive muita queda de cabelo. Fiquei com buracos imensos na cabeça. A ponto da minha cunhada, para poder me ajudar, ela vinha para cá, fazia massagem, ela ficava desesperada porque era cada bolo que saía na mão dela. Tive vitiligo também. Tudo porque falavam, olha o estrago que as pessoas fazem na vida da outra, e principalmente uma pessoa que ela tem dificuldade de trabalhar, ela tem dificuldade de trabalhar aquilo dentro dela, ela acaba absorvendo as coisas que as pessoas falam para ela. Eu era assim. Eu absorvia tudo para mim. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. O vitiligo só não aparecia porque eu sou branquinha. Aí fui procurar o dermatologista, fiz tratamento, porque foi emocional, aí reverteu. Não era genético, foi emocional. Então a gente tem que pensar muito nisso. Que aquele que explode também tem que fazer reforma íntima, mas ele explode, aí ele pega, extravasa, ele fica bem, porque ele não guardou nada, ele cuspiu, mas isso não quer dizer que ele não vai ter que arcar com as consequências, porque aquele que ele explodiu pode ser uma pessoa igual ao que eu era, de guardar. Não consegui revidar, porque eu era assim. Eu não conseguia revidar. O Pedro é assim. A Sônia é assim. Michael é assim. Todos nós aqui. A gente não conseguia revidar. Para, se coloca no lugar da outra pessoa. Ao mesmo tempo que você tem que se colocar no lugar da outra pessoa também tem que se colocar no seu lugar. É uma troca. Se você tem seu temperamento explosivo, outra pessoa que também tem o temperamento explosivo tem que se colocar no teu lugar e você se colocar no lugar dela. E é isso que os mentores estão trazendo aqui, ensinando, é se colocar no lugar do outro. É amar o seu próximo como a ti mesmo. É isso. Se coloque no lugar do outro. Em tudo, gente. Em todas as áreas, no meio profissional, se coloque no lugar do irmão. Na minha profissão, eu tenho muitas pessoas que trabalham no mesmo ramo que eu. Aonde eu trabalho, existem muitos salões. Mas sabe o que está acontecendo onde eu trabalho? Olha que legal isso. Ao invés de existir competitividade, se formou um grupo de WhatsApp de todos. Todos que trabalham lá. Todos, agora nesse período, olha o que o período da pandemia fez, ensinou, porque todos estiveram na mesma situação. Aí se fez um grupo, lá da galeria, aonde um está ajudando o outro, faz a montagem, tal, nananã, divulga, manda, tal, não, o que, que você precisa, estou precisando disso, estou passando, não, aqui eu tenho e tal. Antes que existia competitividade, agora está existindo união. Está um ajudando o outro. Eu, quando não posso atender um cliente, eu não fico chateada. Eu indico, eu passo para outras pessoas. Às vezes a minha agenda está cheia, a pessoa quer para aquele horário. Eu falo, olha, procura dar um pulinho ali embaixo, está vendo aquele salão ali? Então, vai lá, procura fulana, que ali tem o mesmo procedimento e tal, dá um pulinho lá, fala com ela. Tem espaço para todos. Tem espaço para todos. Nós temos que saber respeitar. Então, se colocar no lugar do outro é em todas as áreas, até no profissional. É dentro de casa, com a sua família. O marido se colocar no lugar da mulher, a mulher se colocar no lugar do marido, a mãe se colocar no lugar do filho, o filho se colocar no lugar da mãe, do pai. Teve uma pessoa que veio aqui, um jovem, novo. Tinha quantos anos ele, Michele? 19 anos? Ou 20? Oi? 19 anos. Vendo os trabalhos da plataforma, tudo. Ele vai saber, porque ele acompanha o canal, ele sabe que eu estou falando dele. Não vou citar nome, não vou entrar em contexto, só vou trazer só. Mas ele sabe que eu estou falando dele. Ele sabe. Um beijo grande para ti, viu? Ele veio aqui porque ele precisava de ajuda. Ele precisava de orientação. Passando por um momento muito difícil que ele queria mudar a vida dele. Ele não queria mais a vida que ele levava. Ele não queria mais aquela vida. Ele queria mudar. E veio de longe, e de outro estado. Chegou aqui cedo, não foi? Perdido, sem orientação nenhuma, sem saber o que fazer da vida dele. Perdido emocionalmente, perdido sentimentalmente, se sentindo sozinho. O que que a gente ia fazer? Ele não tinha, ele chegou, se instalou num local, deixou as coisas dele lá, mas veio aqui, chegou cedo aqui, desesperado. Já a ponto de fazer, como se estivesse a ponto de fazer uma loucura. Aí nós acolhemos ele, conversamos, oramos. Veio um espírito, conversou com ele, falou, orientou. Aí a gente não ia deixar ele sozinho da forma que ele estava. A gente não ia fazer isso. Aí a gente acolheu ele e ele ficou o dia aqui conosco. Passou o dia conosco, porque a gente não podia deixar ele da forma que ele estava. E conversamos muito com ele, eu, Cláudia, Michele, conversamos muito com ele. E ele estava passando por um problema familiar também. Aí uma coisa. Uma palavra que eu até falei na hora, porque você vê a dificuldade que as pessoas têm de se colocar no lugar da outra. A dificuldade que tem, que ele estava tendo dificuldade de se colocar no lugar dos pais. Ele só enxergava que os pais não estavam compreendendo ele, a situação dele. Aí eu falei. É difícil para o seu pai. Se coloca no lugar dele. Teve um filho, você como filho único, fez todo um planejamento para uma criança, uma expectativa toda em cima. Que pai que não vai fazer isso? Que mãe, quando você tem um filho, a expectativa e as coisas não acaba não acontecendo do jeito que o pai ou a mãe quis, cria uma frustração. Não é que eles não te amem, não é que teu pai não te ame, teu pai te ama, mas se coloca, imagina você como seu pai. E ali deu estalo nele. Ele falou, eu não tinha parado, ninguém me falou, eu não tinha parado para pensar, eu nunca pensei dessa forma. Eu nunca parei para pensar dessa forma. Aí ele saiu daqui, ficou ainda alguns dias aqui, assistindo a reunião, participando aqui conosco, e a gente deu suporte para ele. Ele saiu daqui, ele se comunica mais com a Kelly, que hoje não está aqui. Hoje quem veio foi o Ageu, o esposo dela. Então, se comunica mais com a Kelly. A última vez que eu falei com a Kelly, Kelly disse que ele saiu da cidade onde ele estava, voltou. Largou tudo lá, tá trabalhando com a mãe, se reconciliou com a mãe, se reconciliou com a família, tá lá ajudando a mãe dele. Então, gente, olha a nossa responsabilidade aqui. A gente não tá aqui simplesmente para brincar de mediunidade, para brincar de espíritos, são vidas. Olha essa vida e muitas outras que já vieram aqui. A gente está aqui, nós estamos aqui de coração sincero, coração aberto. E quantos outros também não estão na mesma situação que a nossa e estão sendo julgados, massacrados? Por causa de convicções, de dogmas, de doutrinas, de modo de pensar. E nem ao menos param para olhar o trabalho que a pessoa faz fora de um vídeo. É muito mais. O trabalho da plataforma de oração, e eu acredito que de muitos outros lugares, é muito mais do que simplesmente um vídeo que está indo para o canal. É muito mais que isso, gente. É muito mais. Vamos começar a olhar diferente para os outros trabalhos, para os trabalhos que as pessoas fazem. Vai conhecer. Vai lá saber. Eu estou falando isso porque aqui a gente está passando por isso e eu não tenho medo de falar. Não tenho, não mais, graças a Deus. Não mais. Eu estou falando isso porque eu sei que tem muita gente com trabalhos aí parecido com o nosso que estão passando pela mesma coisa que nós estamos passando. E eu não tenho medo de falar. Não tenho. Porque para mim não importa o que o homem pensa. Para mim o que importa é a minha consciência com Deus. Para mim o que importa são aqueles que me conhecem, que sabem quem é a Sabrina. Uma pessoa imperfeita, que erra sim, e não tenho medo de admitir isso. Sou falha, sou ser humana. Mas estou me dedicando para superar as minhas limitações, as minhas dificuldades, os meus defeitos. Todos os dias. Como eu falei, hoje eu estou de TPM. Então, eu estou aproveitando para falar. Estou aproveitando. Então, gente, aquelas pessoas que atacam, vocês atacam porque vocês são atacados. Aí vocês atacam para se defender, mas vocês gostam de serem atacados? Vocês gostam que uma pessoa chegue e fale mal de você? Você não gosta? Quem gosta, gente? Quem gosta? Quem é que gosta de ser caluniado? Ninguém gosta. Sabe qual é o mal do ser humano? Não gosta. Não gosta. Olha isso. O mal do ser humano é que ele não gosta. E mesmo não gostando, ele faz com a pessoa aquilo que a pessoa fez para ele. Entende? É a lei, aí é a lei do olho por olho, dente por dente. Por quê? Não faz reforma íntima. Porque se fizesse, ia fazer que nem Jesus fez. Aí diz assim, ah, mas eu não sou Jesus. Aí fala, ah, mas eu não sou Jesus. Tudo bem. Não é Jesus. Mas ele deixou um ensinamento para você imitar, para você seguir. Que se você quiser melhorar a sua vida, é esse ensinamento que você tem que seguir. Tem gente que depois não entende por que que a vida não anda. Não entende por que que tudo dá errado. Não entende por que nada acontece. Vou falar uma coisa para vocês. A gente aprendeu, eu aprendi, na religião evangélica, uma mensagem, e vou falar religião evangélica, porque eu sou uma evangélica universalista. É isso que eu sou. Eu não saí da religião evangélica, mas eu ampliei a minha visão. Então, eu sou evangélica universalista. Eu leio a Bíblia, Pedro vê. Quando eu vou fazer a oração de manhã, a gente faz a gente faz a oração, aí vou fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, abre, aí lê. Aí depois eu pego o quê? A Bíblia, abre para ler. Não larguei a Bíblia, não. Quantas das vezes eu já não fiz isso? Né? Então, eu aprendi uma frase com meu irmãozinho, quando eu e a Sônia tínhamos o hábito, uma época que a gente subia muito monte para orar, e saudades dessa época, que foi a época que me fortaleceu muito, me ajudou, e a gente subia o monte para orar, e uma dessas vezes a gente voltando do monte, passando por um determinado bairro. Aí a gente tinha parado o carro para deixar algumas pessoas, ou para comprar água, não lembro direito. Eu sei que a gente parou o carro. Aí passou um carro, do nada aquele carro lá na frente parou. O homem saiu daquele carro e já saiu com o dedo a se levantar, dizendo assim: servo de Deus, quando recebe a mensagem, tem que entregar. Aí já sai, servo de Deus, quando recebe a mensagem, tem que entregar. Ele não conhecia a gente. Aí ele parou e disse assim para a gente: irmãs, Deus manda dizer que servo de Deus não corre atrás das bênçãos. São as bênçãos que vêm até os servos de Deus que estão na posição com ele. Lembra? Tava eu e tu. Mas quando tu chegou, tu contou para ele. Não, isso já tem muito Então, tempo. gente. Então. Eu tava com Sabrina. Ele me impactou nesse dia, então, gente. Então ele chegou e ele falou: servos de Deus não correm atrás das bênçãos, porque Deus envia as bênçãos até aqueles que são fiéis a ele. E assim tem sido todos os dias da nossa vida. Fome, a gente nunca passou. Disse, como muitos passam aí na rua, a gente passou por privações. Porque Deus nos deu o que a gente precisava para pagar as contas e para comer. Mas sempre teve as contas pagas. Eu, quando que eu ia imaginar na minha vida? Vocês querem saber de uma? Eu vou contar para vocês. Vou contar para vocês. Eu trabalhei. Foi bem antes. Primeiro eu vou falar, resumo rapidinho, da época que, quando a avó era viva, né? E que eu passei, precisei ficar o período ajudando o Adil, ajudando a Sônia, para poder cuidar da avó. Por quê? Porque tinha tido o João Vitor, meu filho, e se eu fosse trabalhar, ia ter que trabalhar para ganhar muito pouquinho, e a minha irmã e o meu cunhado, que já tinha consultório, porque meu cunhado é aposentado, é dentista. É a minha irmã também, dentista. Então, consultório, tudo direitinho, já trabalhando. Precisava contratar uma enfermeira. Era caro. Muito caro. E não tinha dinheiro para isso. Então eu fiquei cuidando da avó. E a minha irmã, para que o meu filho tivesse bem, minha irmã, meu cunhado pagou meu plano de saúde do meu filho, a escola do meu filho, tinha casa, comida, tudo. E eu ficava cuidando da avó, ajudando o consultório, cuidando da casa. E cuidei da avó, período até que, durante 7 anos, até que ela, né, Deus a recolheu, ela desencarnou. E eu lembro que foi interessante, que olha isso, Deus me usou para mim mesma. Ou seja, o Espírito incorporou em mim, eu estava consciente, eu ouvi e ele falou comigo. Minha irmã não incorporava. Só que na época eu não entendia que era incorporação. Era profecia, né? Então, mensagem. Hoje eu entendo que foi uma incorporação. E eu estava consciente. E eu escutei tudo o que o Espírito falou para mim. E ele ainda disse assim, até o final do ano, vamos estar direcionando a sua vida profissional. Até o final deste ano. Isso ele falou em fevereiro. Lá, muitos anos atrás. Quando foi em julho, eu já estava trabalhando em outro lugar. Fiquei 3 anos nesse lugar. Aí, tive a revelação de uma porta sobrepondo a outra. E eu não entendi na época. Que revelação é essa? Que é isso que eu estou vendo? Uma porta sobrepondo a outra. E eu tinha feito, na época que eu estava cuidando da mãe da avó, curso de estética. Tinha me profissionalizado estética. Cadê que eu consegui? Fiz o curso e não consegui trabalhar na parte de estética. Então, foi o quê? Tipo, dinheiro jogado. Se você não conseguiu investir na profissão, é dinheiro perdido. Mal sabia eu que essa profissão não foi dinheiro perdido. Não foi. Porque os planos de Deus são diferentes dos nossos. E quando a gente fica ali, ó, direitinho, se dedicando à espiritualidade, se dedicando a Deus, nada falta, gente, nada falta. Você pode passar por dificuldade, porque não é fácil, você passa sim por dificuldade, mas você nunca é desamparado, nunca. Porque Deus envia sempre aqueles para nos ajudar, sempre envia. E eu não procurei, eu nunca procurei trabalho, eu não botei currículo em lugar nenhum. Vieram até mim, veio até mim. Quando eu fiquei 3 anos em um, 5 anos em outro, aí quando surgiu a oportunidade de eu ter o meu próprio espaço, também veio até a mim. Eu não procurei, eu não saí procurando, veio, Deus trouxe. E a gente também tem que saber enxergar a oportunidade que Deus traz. A gente tem que saber entender. E Deus trouxe. E Deus trouxe justamente bem no início que eu conheci o Pedro. Bem no início. Deus me tirou de um local onde eu trabalhava de terça a sábado e me levou para um outro local onde eu ia trabalhar por conta própria, eu mesma poderia fazer a minha agenda para que eu pudesse passar mais tempo com Pedro, para ajudar ele no processo dele. Olha o que Deus fez. Olha o que a espiritualidade fez. E a gente nem sabia que a gente ia ter que fazer canal, nada disso. E Deus só dizia para mim, sentia, fica do lado dele o máximo de tempo que você puder. Ajude ele no processo dele. Ajude ele na reforma íntima dele. Ele vai precisar de você ao lado dele. 24 horas. Sabe por que que a gente nunca brigou, gente? Sabe por quê? Porque a gente convive. A gente conviveu hoje. Ele, depois de ter passado por aquela fase mais inicial, que é a fase mais difícil da reforma íntima, não que você ainda não tenha lutas no decorrer da sua vida, você tem, você continua lutando, mas aquela fase inicial, que é a fase de você se firmar, é a fase mais difícil, que a pessoa precisa de um apoio, a pessoa precisa de um amparo, e é justamente nessa fase que as pessoas vêm, tô com a pilha aqui, finge que é uma pedra, e faz isso aqui, ó. É justamente mais nessa fase. Quando a pessoa está desenvolvendo a mediunidade dela, as pessoas vêm e fazem isso aqui, ó. Taca a pedra. É bem no início. Bem no início. Não que a gente não vai receber pedrada a vida inteira, vai. Mas a parte mais decisiva, que é o início da caminhada da pessoa, é o início de toda uma transformação de uma vida para outra, é a parte que as pessoas deveriam receber suporte e não pedradas. Depois que ele passou essa fase, que aí foi quando veio o spa, que também não corri atrás, né? Que veio até mim, e de uma forma que eu fiquei, caramba, nossa, eu fiquei. E assim está sendo em muitas coisas que eu sonhei, que eu desejei e que eu vou trabalhando, servindo a Deus, e Deus sempre não me desampara. Nós temos sonhos, gente, sim, temos sonhos. Quem não tem sonho de ter a sua casa própria? Porque nós estamos num mundo ainda que a gente necessita disso aqui. A gente necessita da comida para o material, para aqui, para o nosso corpo. Então, quem não tem o sonho de ter um carro? Quem não tem o sonho de ter, andar bem vestido? Cada um tem um sonho. Não é proibido você realizar esse sonho. Não é proibido você realizar os seus sonhos. As mulheres que têm sonhos de serem mães, ou que têm sonho de ser mãe, de constituir uma família, de ter a sua casa, né? Não é proibido. A diferença está em você fazer dos seus sonhos o seu Deus. Você inverteu os valores. Aí é que entra a passagem na Bíblia que fala: você vai servir a quem? A Deus ou ao dinheiro? O dinheiro pode representar muitas coisas, porque o dinheiro está representando o quê? O material. Agora, há uma diferença entre você usar os bens materiais ou os bens materiais usar você. Há uma diferença entre você usar os bens materiais, a matéria, com sabedoria, mas sem perder a sua essência, sem perder o seu foco. Há essa diferença do que você viver escravo daquilo. Não é diferente de uma pessoa que é viciada em sexo ou em bebida, ela vive escrava daquilo. Porque só vive em função daquilo. Então você pode sim realizar os seus sonhos. Quem não tem? Eu tenho. Pedro tem. Jace tem. Juliana tem. Sônia tem. Adil tem. Todos nós temos. Mas a diferença está em quem a gente prioriza. Não, você tem que correr atrás, vamos dizer assim, você tem que fazer por onde? Tem que fazer por onde? Por quê? Eu tive que fazer por onde? Estou tendo que fazer por onde? Eu tenho que trabalhar. Mas é como eu falei, eu não precisei correr atrás das coisas, vem. Vem, sabe por quê? Porque eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Porque eu coloco a reforma íntima em primeiro lugar. Essa é a diferença, gente. Sim, é, tudo é no tempo de Deus. Como a Jássica falou, tudo é no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. Então, gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque reforma íntima engloba tudo isso. Reforma íntima engloba tudo isso. Confiança, espiritualidade. A gente tem que sempre pensar em tudo. Os ensinamentos estão aí. A gente tem que pensar em tudo. Se eu falei tudo isso, eu acredito que tenho muitas pessoas que estejam precisando, porque eu fui de um tópico a outro. Eu saí falando, só deixei vir, deixei acontecer, senti, deixei. Então eu acredito que muitas pessoas estejam precisando, e outra, gente, nem sempre. Eu posso ter, pode ter um espírito aqui do meu lado? Pode. Ele pode estar me inspirando? Pode. Ele pode estar canalizado comigo sem estar na roupagem dele? Pode. Mas também pode não ter. Pode ser eu, Sabrina. Assim como muitas das vezes esteve o Pedro, a Sônia. Aí o que que importa? É o espírito incorporado? É o espírito canalizado? É o espírito que está intuindo ou é a mensagem? Os mentores falam isso o tempo inteiro. Prestem atenção no conteúdo da mensagem, não no título. Às vezes, você já viu aí canais que colocam títulos que não tem nada a ver com a mensagem? E quando você vai ver a mensagem, às vezes é um título tão... Aí quando você vai ver a mensagem, nossa senhora, gente, que mensagem é essa? Meu Deus, que mensagem, eu não imaginava que tinha esse conteúdo nesse título. Aí às vezes você vai ver um título mirabolante. Aí quando você vai ver o conteúdo da mensagem, você fala assim, por que que eu perdi tempo? Entende, gente? E muita gente se olha o título e não olha a mensagem, não abre. Eu, quando eu recebo lá no grupo, né, dos servidores da plataforma, que o pessoal posta ou até outras coisas, eu olho assim pro título, mas eu nunca me baseio pelo título. Eu abro. E às vezes eu me surpreendo com a mensagem. Eu me surpreendo com a mensagem. Porque eu vejo, eu assisto. Eu não fico só assistindo os vídeos da plataforma, não, que eu aprendo muito, sim. Mas eu procuro outras fontes também. Além do livro, da leitura, eu procuro outras fontes. E eu vou lendo, vou vendo. Então, tem que prestar atenção no conteúdo da mensagem. Tá lá no Livro dos Espíritos. Fala isso. Porque às vezes o próprio médium, e a pessoa acha que às vezes é um espírito, né, que incorporou, e às vezes tem a manifestação do próprio espírito do médium, que traz uma mensagem maravilhosa de evolução. Muitas das vezes ele não se identifica e as pessoas acham que foi um espírito de fora. E, no entanto, foi o espírito do próprio médium, que já é um espírito vivido, que já é um espírito, vou falar a palavra, evoluído, porque não é elogiar ninguém, é o que é. Que palavra evoluído vem de quê? Evolução. E a gente não está em evolução? Nós não estamos procurando evoluir? Então, por que que não vou falar a palavra evoluído ou evoluída? Então, é isso, gente. É isso que eu tinha para falar, a mensagem que eu tinha para deixar. Tá bom?